Pop Som 3. Pop Som! Pop Som 3. 3. DJ Alisson. Sound Produções. A danadinha pro Betário do Marcelo Son. É isso mesmo, é? É, um abraço forte, Elis, tá bom? Alô, garçom, qual é, meu? Providencia a cerveja que tá faltando aqui no Sul de Legal. A galera do gelo, baldes e mais baldes. Assim, a dona Júlia, é que a pichula já viu. De junho para Mary? DJ Ellison. Conhece essa emoção? É o hino! Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você quando eu sair da noite. Oi! Eu deliro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão. Embarque na viagem. Quem é? Pop Som. Eu? Eu sou Pop Som. De coração. Pop Som. Eu sou Pop Som. Te levar, eu sei, o fenômeno já vai tocar. Vou encontrar você quando eu sair da noite. Sei que você vai estar a me esperar. Não arrasta povo, eu deliro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão em paz. Esse brega é pai dela, viu, gente? A gente demorou a fazer um brega, mas quando a gente fez, a galera tá escutando aí, tá se ligando. Essa é a prova, na prova, galera. É o nosso hino, tá aqui no show, nos presenteou, ali, ó. Alugação, um balde de cerveja pra galera aqui no sujo. Como é que é, meu? Alô, Bigabão. Você... sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Pop Som! Quando eu sair, noite... Alô, César, por favor, aqui no sujo. Pelo amor de Deus, quebra o meu grau. Um arrasta povo. Oi! Eu deliro na emoção de me envolver no teu corpo. Um balde pros invencíveis. Vem comigo explodir de paixão. galera do Paulo Luca aqui com a gente. Legal, é festa! DJ Ellison fazendo você enlouquecer. Aqui no show vou te levar. O Guto oferece pro fã-clube o Spot Firme. Alô, Guto! Tecno Show, sucesso em primeiro lugar. Pop São 3, DJ Ellison. Pra você, quando eu sair, noite. Carlos, a classe motorizada, em companhia do Rose. Grande Rose. Alô, Carlos, o negão do pop. Sobre desse um mal de cerveja na mesa do Marcelo Som, como é que é? Só na batida. Na batida. Pop Som. Disse que eu menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Beto do Garrosson e também o Viquinho. Essa dupla quando se ajuda, viu, meu? Não dá certo, é muito gelo, meu. É se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Gelo meu, pau de cerveja pra galera da autoescola. Que jovem, pode ir! Do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora, mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim de... Grande Banana do Tapera aqui com a gente. Alô, Banana, um super abraço. Obrigado por estar aqui comigo, tá legal, menino? Convida essa galera para hoje à noite no Tapera, Príncipe Negro. Rafaela, para alguém? Chega de ficar me culpando, meu bem, eu Deixa eu conferir quantos baldes está faltando. Dois pra ali, um pra cá, mais outro pra ali. São quatro, menino. Quatro baldes de cerveja. Quero ver cadê o garçom queijo que traz esses quatro. Só de uma cacetada, bora ver. Ai, o problema é seu. Eu sei que ele, quando liguei, te falei que você era a culpada do meu sofrimento. No meu destemper, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem. Traz também refrigerante, vai completar a dose. Do meu coração, estou sedento em frente ao mar. E você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, esse apaixonado. E vem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. E o problema é seu. Eu vou te amar, Davidson Reis. Eu vou só te amar, Banda Willer. E quero só te amar. Vou viver pra te amar, pois quero que você poder. Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou. Os invisíveis mandam um abraço ao time da Fuxico e também os talibãs e as marias, tá legal? Hoje os invisíveis irão premiar isso. A empresa do Opção aqui, com simples, mas que vai... coisar muita coisa aqui, é verdade. Um presente simples que vai demonstrar muito carinho aqui pela empresa Opção. Aliás, por DJ Alisson, obrigado. Valeu, Cleiton. A galera dos invencíveis. Eu vou só te amar e quero só te amar. Davidson Reis, o príncipe do Tecnobrega. E Banda Willer. Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te DJ Alisson. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Nessa vida de ilusão, quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou só te amar e quero só te amar. Não consigo respirar, sinto começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te amar. Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou só te amar e quero só te amar. João e Sônia, legal, pop! Eu vou só te amar e quero só te amar. Eu vou só te amar. E quero só te amar. Eu vou só te amar. Eu vou só te amar. Olha o nosso fã-clube, os invencíveis. Estou na área, chego pra detonar. Chego junto com você pra fazer você dançar. É o fã-clube invencíveis do Arrasta Fogão, agitando e detonando essa galera no salão. Agora eu quero ver você dançar. Cerveja pro fã-clube que paga gelo, é verdade. Os invencíveis, como é que é? Alô, garçom? Tá faltando gelo pra eles aqui. Oi, meu! e chego pra detonar. Chego junto com você pra fazer você dançar. É o fogo invisível do arrasta fogão, agitando e detonando essa galera no salão. Agora eu quero ver você dançar nessa batida pop, arrasta fogo do Pará. Oi! Aos Tecnopop também, Vesgo do Gelson. Pop, pop, pop, som vai fazer você dançar. Estou com os invisíveis, os melhores do Pará. Eles são considerados som do arrasta fogão. O clube que agita e toca no seu coração. Pop, som vai fazer você dançar. Estou com os invisíveis, os melhores do Pará. Eles são considerados som do arrasta. Dois baldes pra galera aqui frente estúdio. Coração, mas não tem ação não. Alô César, alô Carminho, alô Paulo Sérgio. Não trouxeram garçons pra cá, vou transformar de garçom agora. É o arrasta fogão. O Adelson do Puro Desejo está aqui comigo, tá legal? Invisíveis estão na área, chegou pra detonar. Chegou junto com você pra fazer você dançar. É o clube invisível do arrasta fogão, agitando e detonando essa galera no salão. Agora eu quero ver você gozar nessa batida. Grande Zequinha, homem que faz grandes festas, promove grandes eventos ali no Domingão. E hoje tem lá Justiceiro e Equatorial. A gente vai por lá. Pop, pop, pop, pop, som vai fazer você dançar. Com os invisíveis, os melhores do país. Eles são considerados som do arrasta fogão. Tudo que a gente toca no seu coração. Pop, som, pop, som. A sua aparelhagem. Sinta essa batida na viagem do Pará. Libera a energia na vontade de dançar. O corpo se estremece, uma odisseia de calor. Dançando, abrindo espaço no universo tecno. Arrepia Pop, pode crer, Van Glumen, beijo e massa. De jeito a pó também do Marcelo Sou, aqui com a gente, um abraço super apertado a você, tá legal? Essa nova onda é a banda de Acará. Sinta essa batida na viagem. Se não for pedir muito, a gente queria um garçom só pra Gabo Estúdio. Alô Paulo Sérgio, por favor, providencia essa parada aí. Um garçom especificado aqui só pro estúdio, tá bom, Paulo Sérgio? Alô, Zequinha, aqui no Juju, com o Marquinho, né? Se liga na batida. Se liga na batida. Na batida. Se liga na batida, é a banda de... A sua aparelhagem. Bom, é poli poli no compasso da menina. Vem a pica, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É poli poli no compasso da menina. Vem a pica, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando brega, ela... As cojas são perturbadas pela galera. Rebola, beira, rebolina, lá na beira. Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebole lá na ladeira. Rebolando, bora lenda, não pare de rebolar. Pop, Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. É pole pole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola. Eu acho que os garçons estão pensando que eu tô brincando. Quando começa a cantar, é 5 baldes de cerveja agora, meu. Menina, venha ver que ela te ensina. Não é brinquedo não, pai. É só trazer que o dinheiro tá na mão aqui. Alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. Oh! Rebola, beira, rebolina lá na beira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Rebola, beira, rebolina na ladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebolina, laladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebolina, laladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Fã clube pop firme da terra, firme e claro, pode crer! E as Marias do pop, hein? DJ Ellison. Um abraço, amiga, tia Carla. Gosta do pop som? Um abraço, IGL, tá legal? Valeu, Carla! Vlad, como é que tá? Acho que é verdade que você é fura-olho, é, Ellison? Não, Vlad, a gente fura de vez em quando, sim. É que essas mulheres, tu já viu, né? Fala pra galera da Terra Firme aí. Tem alguns que já sabem, tem alguns que não sabem, não. O que é fura-olho, hein, Vlad? Fura-olho é o cara que fica olhando pro rabo da mulher alheia. Cuidado, malandro! Vamos nessa, DJ Ellison, soltando os cães em cima da galera, detonando com o melhor som do Pará. Qual é, Vlad? É Pop Som 3, Ellison! Aí a gente toca a música. Brega reggae! E aí? Esqueça tudo que eu te fiz. Vamos tentar, vamos ser felizes. Me dá uma chance e volta pra mim. Sei que teu jeito não é bem assim. Com teu jeito meigo me apaixonei. Canta, gatinha, canta. Você usou meu coração, deixou a marca de uma paixão. Agora é tarde, sofri demais. Não tem mais jeito, não volta atrás. A marca de um amor não sara, a dor de um amor não passa. A marca de um amor é pra sempre, não passa assim tão de repente. A marca de um amor não Um abraço ao Pig, que veio de Goiânia. É verdade, tá curtindo o Bobson. Zé Celis, conheci, fiquei, amei. Pode crer. Esqueça tudo que eu te fiz. Vamos tentar, vamos ser felizes. Me dá uma chance e volta pra mim. Sei que seu jeito não é bem assim. Com teu jeito meigo me apaixonei. Um abraço, amigo Gigi Brás, Ouro Negro, aqui com a gente, tá legal? Valeu, Brás, pela presença. É pop, é show, é festa. O amor não sara, a dor de amor não passa. A marca de amor é pra sempre, não passa assim tão de repente. A marca de amor não sara, a dor de amor não passa. A marca de amor é pra sempre, não passa assim tão de repente. Sound Produções. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Ele é original, assinador e dinamita. Tô mandando esse recado, é o Betinho que é vida. Ele é original, assinador e dinamita. Tô mandando esse recado, é o Betinho que é vida. Ele mexe com você. Você balançar, eu tô na Ibetinho que a galera. Alô, Edi, atenção, Edi, é responsável pela iluminação. Alô, Edi, dá um chega até a equipe da iluminação, rapidinho. Balançar, eu tô na Ibetinho que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Sou de Belém para o Brasil. Tecno! Dançando o som do pop com Betinho a detonar. Mexe gatinha, rebole sem parar. Dançando o som do pop, arrasta todo do Pará. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Você balançar, eu tô na Ibetinho que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. É, meu amigo, não é brinquedo não. Mexe com você. Eu acho que não tem garçom ou a festa tá tudo bem desorganizada. Dá-lhe Betinho. Alô, os garçons, meu. Tá faltando cerveja. A galera quer 5 baldes só de uma vez aqui no Jujo. Alô, garçom, como é que é? Desce, gatinha. Dançando o som do pop com Betinho a detonar. Mexe gatinha, rebole sem parar. Dançando o som do pop, arrasta povo do Pará. Vai das Marias pro Gênesis, obrigado, valeu. Esses garçons eu vou te contar. Contratar ele pra trabalhar comigo. Alô, Braz, Ouro Negro, é você, pode querer. A gente, ó, tô sabendo qual é a onda. A onda é o seguinte: a galera quer que vocês liberem aí o balde pra eles pegarem mais cerveja lá bem rápido, tá legal? Então vamos colaborar aí. Pop Show! Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Oi! Vem dançar comigo, embarcar nessa emoção. De resto, manda a galera no salão. A festa começou e não tem hora pra acabar. negro toca fazendo você dançar. Ouro negro faz girar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. Ouro negro faz você balançar. Ouro negro faz você dançar sem parar. Ouro negro faz você balançar. Ouro negro faz você dançar sem parar. Oi! Gente, hoje a festa aqui não tem hora pra parar, é verdade. Os invencíveis já disseram assim, Alex, a gente armou um time de futebol aí, já jogamos com quatro times, quatro fã-clubes, nenhum aguentou as 5 horas dos invencíveis, tu é doida, mano. Alô, os invencíveis! Vem dançar comigo, embarcar nessa emoção. Começou e não tem hora pra acabar. Ouro negro toca fazendo você dançar. Ouro negro faz virar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. Ouro negro vai das confetes para os invencíveis. Ouro negro faz você dança sem parar. Ouro negro faz... Divinéia das invencíveis para o Goiaba. É, Goiaba. Ouro negro faz você dança sem parar. Ouro negro faz você dançar. DJ Ellison é o cara! Príncipe Negro está no ar. Som da galera do Pará. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Desde o dia de Elcio estou mexendo com você. Príncipe Negro está no ar. Som da galera do Pará. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Desde o dia de Elcio estou mexendo com você. Oi! Alô, gente, vamos liberar os baldos aí na mesa pra galera trazer cerveja geladinha pra vocês aí, tá bom? Oi! Meio-dia às duas, ninguém fica mais parado. Só no gosto da batida, balançando um pedaço. Detonando só as balas que a galera. Alô, Paulo! Grama, Príncipe Negro, toca que eu fico feliz. Daniel! Príncipe Negro está no ar. E o Cláudio Whisky? 3. De equipa me quiçar, seu sucesso manda ver. Se eu te asso, estou mexendo com você. Toma-te! Príncipe Negro está no ar. Toma-te! Som da galera do Pará. De equipa me quiçar, seu sucesso manda ver. Se é de Elcio, estou mexendo com você. Edson, entrevista, Edson, manda louco. De que canto é sucesso que a rapaz consagrou. Programa Príncipe Negro levantando seu astral. Esse Elcio da galera é a escolotada. Tecnos. Mais uma vez. Sucesso. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Edson, se é de Elcio, estou mexendo com você. Está no ar. E segunda, o desafio está marcado. O Chico e os Invencíveis. É verdade, galera. A gente vai lá assistir esse jogão aí. Pode crer. Príncipe Negro está no ar. E depois a gente vai lá pro Mauros tomar cerveja de um real até meia-noite e pagar a entrada de um real. Tu é doido, é? Pop 4 está lá. Está no ar. Toma-te. Som da galera do Pará. De Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Edil, se é de Elcio, estou mexendo com você. Toma-te. Príncipe Negro está no ar. Toma-te. Som da galera do Pará. De Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Edil, se é de Elcio, estou mexendo com você. Edil, entrevista, Edil, manda louco. Tiquinho com todo sucesso, carro, beijo e consagrou. Programa Príncipe Negro levantando o seu astral. Esse é o som da galera, é mania nacional. Tecno Show. Aqui com a gente, alô do Valdo, um super abraço de GLS, tá legal? Vai lá, Silvinho, mexe, mexe para, vai lá, Silvinho, mexe, mexe para, vai lá, Silvinho, mexe, mexe para. Alô, Lu, dá um chega com o Lobo rapidinho, ele tá doido pra falar contigo, é pop! Popson, a sua aparelhagem. E também a madrinha do Pop 3, a Marlete. Alô, Marlete! 3. É a cidade com pop! Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, som. Alô, Mauro, grande Mauro aqui comigo, da classe motorizada, tira o chapéu pra esse moleque. Não te esconde que eu te acho. É que no show, sucesso, tem primeiro. Das invencíveis para as mopetes, é? Pode crer, essas mulheres, hein? Alô, Faustão? Pode se segurar, o show já começou. No meio de as duas, não dá outra no senhor. 5,9 tocando seu coração. É a marajoara na frequência do fofão. Pop são três. Mexe, mexe para falar seu vinho. Mexe, mexe para falar seu vinho. Mexe, mexe para falar seu vinho. Pop são três. De repente o Brasil solta o som, ninguém segura. Espalha a adrenalina, a energia está no ar. Aqui não tem estresse, pois é só beleza. É peça no seu rádio. É o Mexe Pará. Fala Silvinho. Mexe, mexe para. Fala Silvinho. Mexe, mexe para. Fala Silvinho. Mexe, mexe para. Fala Silvinho. Mexe, mexe para. Fala Silvinho. Fala Silvinho. Fala Silvinho. Fala Silvinho. Mexe, mexe para. Fala Silvinho. Fala Silvinho. De Ijirimeia para a Josi dos Invencíveis. Oi, meu! Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, o futebol seja com lugar. Ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando tudo sem parar. É as meninas do pop. As popetes, é! Primeiro lugar é o melhor DJ do par. Pop são três. DJ Ellison é o cara. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé. Agora me deu medo. As apertadas do pop. Beijo, Mário, boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Há um balsa aqui, não? As tigresas do Marcelo são um abraço pop. Pop são três. Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo. Os seguidores do Guamá, um abraço, pop! Pop! A cada sucesso ele vai dando seu alô. tocando tudo sem parar, sempre primeiro lugar. É mais outro balde de cerveja na mesa das Marias do Pop. Primeiro lugar é o melhor DJ do Pará. DJ L. Queijo Mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo Mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo Mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo Mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo Mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Marlete, logo o Padre Ângelo também aqui comigo. Alô, Ângelo, um abraço pop a você, tá legal? É festa, é alegria, é pop e assim, ó! Vem dançar o Tecnobrega com DJ Ellison, a febre de Belém. Oi, meu! DJ Luiz da Night, Sound Produções. One, two, three! O hino das apertadas e das popetes do pop, Thomas. Não pode fora, vamos logo se mandando a marejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Lá vem, lá vem. A marejeira. Lá vem, lá vem. A marejeira. Lá vem, lá vem. A marejeira. Lá vem, lá vem. A marejeira. Vamos embora, embora, vamos logo se mandando na varejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Oi, meu. Lá vem, lá vem. A varejeira. É o fã clube que surgiu agora essa parada aí, meu. Banda Bom Livre. As mopetes do Pop Firme, tá legal? Vambora embora, vamos logo se mandando a marejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Lá vem, lá vem. A marejeira. Lá vem, lá vem. A marejeira. Lá vem, lá vem. A marejeira. Lá vem, lá vem. A marejeira. O Chapadão do Rubi, aqui comigo, tá legal? Vambora embora, vamos logo se mandando na varejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja. E das apertadas para as bopete. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Alô, Ciesa? Pra festa, pra tomar toda a cerveja dos otários. Alô, Ciesa! Mas eu sou boba. Não, chega. E estou certa. Quando eu estou na festa, tô somente pra dançar. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita Maria danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Oi! Rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Eita Maria danada pra riar com brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se... Essas meninas gostam, mexe, elas dão valor. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Pop Som! Pop Som 3. Eita menina danada pra dançar. dançar um brega. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita, menina danada. Acho que vou te contar, gente. Acho que tá tomada pela galera. É incrível o tanto de gente que hoje deu aqui na escola. É valendo. Toquei uma vez aqui, justamente com o Marcelo Son, e hoje tá batendo o recorde das minhas vezes que eu toquei aqui. Essa é a segunda e tem mais gente da vez passada, do que a vez passada, tá legal? É Pop Son, ainda mais pra você! Remexe, balança até demais, rebola esse bumbum, mais, mais. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Vamos reduzir aqui essa parada. Respeitando em normas da nossa honrosa Polícia Civil, tá legal? Saio todo dia bem cedo para trabalhar, peço a proteção divina, em seguida eu vou voltar. Meu emprego é de risco, pois tenho precisão, meu trabalho é na polícia, adoro a profissão! Alô, garçom, um balde de cerveja pra Marlete aqui ao lado do estúdio, tá bom? Eu saio de casa, faço o sinal da cruz, todo dia da pesada, é Deus quem me conduz. Se tem uma batida, tô no meio do asfalto. Alô, uma chamada, vamos invadir o barraco! Alô, galera dos invisíveis! Pop firme, hein? Aqui comigo, pode crer, Pop. Galera do Escoelho, e parece que eles ganharam hoje, não foi? Tá feliz da vida aí, a parada. 4-1 ganharam essa parada, pode crer. Saio todo dia bem cedo para trabalhar, peço proteção divina. Então na final, não estão? Meu emprego é de risco, pois tenho precisão. Meu trabalho é na polícia, adoro a profissão. Saio de casa, faço o sinal da cruz. Todo dia da pesada, é Deus que me conduz. Se tem uma batida, tô no meio do asfalto. Alô, uma chamada, vamos... Alô, Mira Taça. Trazer taças aqui no sul, que a galera tá vindo beber na taça. Alô, Bichula. É, né, filho? Galera da Do Júnior, reduzido. Disse que eu menti, que te enganei. Tá faltando dois baldes de cerveja aqui no sujo, como é que é? Alô, garçom? Já chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Apaixonado por mim, bem, que eu te avisei. sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. Um abração, Neto, da Autoescola Conde. Alô, Neto, um super abraço de GLS a você, tá bom? Possa te amar. Pica-pau, menino, voltou. Só foi ali rapidinho. É rápido assim, é? Problema é seu. A floresta nativa disse que eu menti, que te enganei. Olha só, se foi clube. Os seguidores das Marias. É água, meu. É doida. Meu bem, eu te avisei. Eu te avisei. Que sempre gostei. Gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei. Presente aqui das cor, grande Inácio, uma satisfação muito enorme em tocar em sua casa, tá legal, Inácio? Valeu mesmo, o carinho que vocês têm pela gente aqui. Linda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, esse apaixonado. Esse brega até então é exclusivo do Pop Show, gente. É o brega do Maranhão. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Do Kleber, dos Invencíveis, para o Fangu e vou atrás do Pop Meu. Pode crer, festa e alegria. Pop Show, a sua aparelhagem. Da Maria Tati para o DJ Ellison. Valeu, obrigado. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você. Alô, garçom! Dois baldes aqui pra equipe Esque. Esse brilho em meu olhar. Pop Som. Não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, sinto o desejo de te amar. Bate, bate, bate, bate no meu coração. Pop Som, agora. Bate, bate, bate no meu coração. Quatro vezes mais potente. Bate, bate, bate no meu coração. Pop Som. Bate, bate, bate no meu coração. Quatro vezes mais potente. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer. Você. Alô, garçom, um balde de cerveja pro Big Paulo aqui no SUS, tá bom? Será que um dia Chapadão, Nélio, Tato, é verdade. Me amar assim como eu te amo. Só o tempo poderá dizer. bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Dois baldes para as Marias do Pop, alô garçome! Vem, vem, vem pra balançar. O planeta Tecno, o ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é Tecno, DJ não para de tocar. O Marcão e todos os fecheiros viram peso. Alô, Éder. DJ Luiz da Night. Sound Produções. Éder Bidu, Moranguinho, cara de balsa, Vitor. Só o pisalho aqui no meio. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Alfredo, o Éder mais uma vez. Se liga, é a mala. Tecno do meu Pará. Vem, vem, vem pra... E o seu grande amor. Festa nossa e não pode parar. No embalo desse som da nova onda do Pará, libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Alô, garçom, dá teu jeito. Traz cerveja na mão, onde estiver, mas providencia a cerveja, por favor. Oi! Vem, vem. Edsonão, rei do celular, comigo. No ritmo do meu Pará, a galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vem, vem, vem pra balançar. Alô, garçom, brilhicia, quatro baldes. Pro Chapadão do Rubi, aí na quadra, tá ligado? Aí no meio, é sua efeita. Baixarmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil.